Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Após uma vitória, de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca.